essa mina me arrepia rebolar tão bem. Então vem cá, não dá pra esperar. Cada curva do seu corpo me faz viajar. Te quero, faz tempo que eu tô te cuidando. Na pista eu vejo você dançando. Me hipnotiza, você é linda. Aqui perto de mim vai ser melhor ainda. Então diga, cadê seu namorado? Linda igual você, solteira é um pecado. Estou disposto, resolvo seu problema. Vem cá perto de mim, vai valer a pena. Então diga, se eu não quero me siga. Se você quiser na pista, eu vou te esperar. Hoje eu sei que vai rolar. Então diga, se eu não quero me siga. Se você quiser na pista, eu vou te esperar. Hoje eu sei que vai rolar. Tu quer comigo e eu contigo, me sinto melhor. Então me siga, vamos conversar a sós. No teu ouvido tenho muita coisa pra falar. O seu decote me faz gaguejar. Mas não dá nada, eu confio no meu taco. Tropeço, mas não caio, bato o pé e não saio sem você. Não dá pra esconder, vou enlouquecer se não puder te ter, pois eu tô sozinho e você também. Vem ficar comigo até o amanhecer.